Bonde das Marcantes. Bonde das Marcantes. Indispensável para que sua noite seja completa. Completa. Bonde das Marcantes. Wesley. Tecno Show, emocionando você. Bonde das Marcantes. Indispensável para que sua noite seja completa. As Marcantes já está no DJs Brasil Wesley. atrás de sonho bom. E só isso que restou. Ficou na memória o nosso amor. As loucuras dessa paixão despertou em meu coração a vontade de te encontrar outra vez. Beijos vão te levar. Marcantes, um projeto que deu certo. Bonde das Marcantes, o som alucina você. Eu quero te encontrar, meu bem, como era antes. Agora, Bonde das Marcantes. A gente somente as dançantes. Lugar bem legal que seja aconchegante. Então vou te levar no bonde das marcantes. DJ Brás e DJ Wesley comandando as emoções, união e parceria, tocando em nossos corações. Eu sempre estive contigo. Das Marcantes. A dupla está de volta. DJs Brás e Wesley, agora no Bonde das Marcantes. Marcantes. estamos apresentando o Bonde das Marcantes. É sedução, é Sandra. Sandra Aragão. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você Marcantes já está no ar. Ser o nosso passageiro especial. Apresentando o Bonde das Marcantes. Você é minha razão pra viver. Você é minha razão. Eu quero te amar. Te peço pra voltar. Sofrendo aqui estou pelo seu amor. Marcantes. Dias. Passa, deixa sua marca. Será que é amor? Aonde ele chegar? Você me deixou e me Simplesmente inconfundível. Há muito tempo sonhei estamos apresentando o Bonde das Marcantes. Chegamos, o Bonde das Marcantes. Wesley. Peço de ti, pedinho, é tudo aquilo flor da pele. Estamos apresentando o Bonde das Marcantes. Para que sua noite seja completa.

pra mim teus segredos, tua história de amor. Quero estar do teu lado, na alegria e na dor. Quero saber se nos sonhos contigo eu sempre estou. Ah, me diga se é verdade. Ponte das Marcantes. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um toque no olhar. Das Marcantes. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um toque no olhar. Absoluta nas Marcantes. Vem comigo viver a vida. gostoso, já que sou. Apresentando o bonde das marcantes. Eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha. apresentando o bonde das marcantes. Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim, foi demais. Não sei pra você. Das marcantes é tudo aquilo que você sonhou em toda a sua vida. Vivo no telefone, esperando tocar. Chamo por teu nome. Indispensável para que sua noite seja completa.